o dia 22 de outubro na história. 1938, a primeira cópia xerográfica foi feita nos Estados Unidos. Inicialmente, o processo de impressão não empolgou o mercado. 1954, morreu aos 64 anos o escritor Oswald de Andrade. 1966, o primeiro Festival Internacional da Canção foi realizado. Saveiros, de Dori Caymmi e Nelson Motta, recebeu o prêmio de melhor música nacional. 1969, o Congresso Nacional foi reaberto. Ele permaneceu 10 meses fechado depois da publicação do AI-5. 1989, Ayrton Senna venceu o GP do Japão de Fórmula 1, mas foi desclassificado por cortar caminho em uma chicane depois de um acidente com Alan Prost. A vitória ficou com Alessandro Nannini e o francês Prost ganhou o título por antecipação. Esses são os fatos que fizeram o dia 22 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.